estágio 4 de consciência. Autoestima elevada, inteligência. Afro, hip hop, impacto. Legap diz, Scan, o arauto. Big Black foi, Dunk é meu DJ. Anunciando o retorno dos males. Estas, estas, era alquimistas. Quarta coordenada, ei, iluministas. Meus MCs, se liga aí. Real hip hop pra você conferir. Posse e Raúça, falamos numa empapuça. Continuamos firme e fortes, é nossa luta. Big Filho, postura clamira. Uma prévia do que é os alquimistas. The alquimistas. The alquimistas. Lição de vida. The alquimistas. The alquimistas. Consciência crítica. The alquimistas. The alquimistas. Essa é a química. The alquimistas. The alquimistas. Relaxe sua mente daqui para frente. Sou eu no microfone, clima agora está quente. Mãos para o alto, isso é um assalto. Eu roubo a cena do hip hop, leva São Bernardo. Cuidado, perigo, alta tensão no ambiente. Explico, aviso, relaxa meu senhor. Calma minha senhora, é só o transplante de ideia. Via sonora, aqui sou eu, Big Filho, correspondente internacional. Informando o que se passa na ABC através do meu rap. Como a Lorena Calabria, o repórter Caco Barcelos. Meu mouse conectou o site do próximo milênio. Tecnologia evoluindo e a população sem emprego. Extra, extra, jornada essa manhã, por assim se anunciam. Não perca o grande espetáculo, Big Filho contra a rede de intrigas. Avisa lá que essa noite eu não vou dormir em casa. Vou tomar champanhe, dois com a toma de freitas na praia. Isso é um alquimista cantando a química da emoção. Visão, splash de tesão com a força de uma erupção de um vulcão. Ah, ah, ah, the alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Essa é a química. The alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Lição de vida. The alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Ciência crítica. The alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Química perfeita do hip hop. Black alquimista, primeira estrofe. Minha ideia é alcançar a prosperidade. São Bernardo do Campo é minha cidade. Fique à vontade, aumente o som. A rima inteligente não tem palavrão. Dizem que o homem foi até a lua. Eu não vi, mas não duvido das palavras suas. Se estivesse vivo, Leonardo da Vinci com certeza estaria fazendo grafite. Picasso iria ficar tão louco que nos seus quadros iria botar fogo. Se fosse no tempo da Inquisição, minha cabeça estaria rolando no chão. Ao som do DJ Beethoven, o animador da festa seria Moza. Assim como os discípulos fizeram a Bíblia, capítulo por capítulo eu faço a minha rima. Química perfeita deixa a rima forte. Alquimista subiu 10 pontos no hip-hop. Ah, ah, ah, ah, the alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Lição de vida. The alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Ciência crítica. The alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Então se liga. The alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. 3, 4, feijão no prato. Meu parceiro começou e eu termino esse papo de fato. Eu sou o arauto da embolada paulista. Te dou a pista. Isso é alquimista. Fui ao centro da terra e voltei. Como fez bem, me transformei de baderneiro em cavaleiro. Para o seu desespero, meus companheiros estão aqui também. Armado até os dentes de nossas mentes. Pra que eu espanto, é isso mesmo que você está ouvindo. Eu posso estar em qualquer ponto no espaço ou tempo. Tua subliminar não me afeta, eu lamento. Subversivo hip hop me libertou dessa matrix. Por um triz, eu sou um copo vazio, feito um aprendiz. E desenvolvo a minha panaceia na odisseia pela Pauliceia desvairada. Que nada, só sigo as regras herméticas do Egito à China. Essa é a pista, isso é alquimista. Ah, ah, ah, ah, the alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Lição de vida. The alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Ah, ah, ah, the alquimistas. Thank you. Thank you.